Vamos orar sobre o estudo da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa de oração, Pai. Obrigado porque o Senhor santificou esta casa ao Teu nome. E nós queremos Te adorar nesta casa, assim também, Pai, nos nossos lares e em todos os nossos caminhos. Fala ao nosso coração de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja! Os adventistas do sétimo dia, geralmente, eles gostam muito do livro do Apocalipse. Eu estava vendo a escala de pregação ali, e tinha algumas datas de pregação escrita, Apocalipse, Apocalipse. E todo o livro do Apocalipse, ele está envolvido numa atmosfera. O Apocalipse 1, verso 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Amém? Apocalipse 22, verso 20: certamente eis que venho sem demora, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Do começo ao fim, o livro do Apocalipse nos aponta para a volta de Jesus. O apóstolo Paulo chamou a volta de Jesus de uma bendita esperança. Tito capítulo 2, versos 11 a 13. E quando a gente vai pregar sobre os sinais da volta de Jesus, geralmente a gente pede para o pessoal abrir a Bíblia, Mateus capítulo 24. E ali existem sinais de fome, terremoto, pestes, hipocrisia religiosa, maldade religiosa. E o último sinal, e será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ou então a gente pede para o pessoal abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5, e ali descreve que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. Os homens seriam egoístas, sensuais, hipócritas, ladrões, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E tudo isso está muito correto, e eu digo amém. E quando nós olhamos para esses sinais, nós percebemos que breve Jesus voltará. Amém. E essa verdade deve ser compreendida e pregada ao mundo, não só com palavras, mas com poder. E acima de tudo com amor, porque o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, verso 10. Agora, se nós nos determos apenas nesses textos sobre os sinais da volta de Jesus, ou sobre a volta de Jesus, possivelmente a nossa pregação dos sinais e da volta de Cristo serão mais pobre do que poderiam ser. Eu fui fazer uma vez um sermão sobre a volta de Jesus, e eu fui estudar o que, que fala da volta de Jesus no Antigo Testamento. E eu descobri uma coisa: no Antigo Testamento, Cristo ainda não tinha vindo a primeira vez. Portanto, a volta de Jesus no Antigo Testamento, ela é designada como o dia do Senhor, o dia escatológico, o dia final do juízo, da condenação dos ímpios e da salvação do povo de Deus. E nós vamos estudar hoje um livro que fala da breve volta de Jesus, de que o dia do Senhor está muito perto. O livro de Sofonias. Sofonias é um dos profetas menores. Um pouquinho depois de Daniel, tem ali o livro de Oséias, o livro de Joel, o livro de Miqueias. Mais para frente ali vai ter o livro de Abacuque, e depois do livro de Abacuque, o livro de Sofonias. E eu espero que vocês amem a Bíblia, amem a palavra de Deus, porque nós vamos ler muitos textos deste livro. Como introdução, nós leremos capítulo 1, verso 7 e verso 14. E olha só que interessante, o profeta nos chama a atenção para algo muito importante, e ele diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Olha o verso 14: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. É interessante que o profeta diz que o dia do Senhor é amargo. Nós temos uma expectativa de que o dia da volta de Jesus seja o dia mais alegre. Isaías diz assim, que naquele dia nós olharemos para o céu e diremos: eis que esse é o nosso Deus, e Ele nos salvará. O dia da salvação é um dia alegre ou um dia triste? Um dia imensamente alegre. Porém, nós não podemos esquecer uma coisa. Infelizmente, O povo fiel de Deus sempre foi minoria. Mesmo dentro de uma igreja, aqueles que estão realmente comprometidos em amar as pessoas e em amar a Deus com fidelidade, infelizmente, são a minoria. E é uma pena isso. Talvez essa é uma das razões da falta de poder no louvor, na oração, na pregação que nós vemos entre nós. E nós precisamos de um reavivamento e de uma reforma. Reavivamento significa retomarmos a vida, nascermos de novo, para compreender o valor da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo entre nós. E uma reforma significa mudar o que precisar ser mudado. Se a gente precisa aprender a sermos mais amigos, sermos mais irmãos, essa experiência é de reforma. Se nós precisamos aprender a ser mais fiéis na questão financeira, na questão da sexualidade, na questão do trabalho, na questão da mentira, nas questões familiares, nós precisamos de reforma. Porém, nós vamos pregar ao mundo a volta de Jesus, a lei de Deus, o sábado, a fidelidade, e poucos vão aceitar. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E agora, nós temos uma humanidade inteira vivendo no planeta Terra. E a humanidade corrupta, mentirosa, idólatra, falsa. E será que esse dia da volta de Jesus será um grande prazer para essa humanidade? A Bíblia diz que não. O dia do Senhor é amargo. Nele, até o homem poderoso, que tem dinheiro, que tem segurança, que tem poder nesse mundo, ele vai clamar, ele vai morrer de medo, ele vai ficar apavorado. E o livro do Apocalipse descreve isso também. E dirão aos montes: caí sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e do Cordeiro, pois é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá ficar em pé? O livro de Sofonias nos apresenta um dia amargo, mas é o dia do Senhor, é o dia no qual Ele vai se revelar, seu poder, a sua glória, a sua identidade, e também a sua salvação. E o livro de Sofonias, ele nos apresenta uma condição, que nós chamamos de sinais. Várias coisas estariam acontecendo à medida que o dia do Senhor estivesse se aproximando. E olha só Sofonias 1, verso 4. Nós não vamos ler o verso todo, mas ele fala que naquele dia o Senhor exterminaria o resto de Baal e os sacerdotes dos ídolos. Um mundo idólatra. Será que isso era realidade só no tempo de Sofonias? Hoje em dia as pessoas adoram um ídolo sem fim. Não importa se eles coloquem o nome de Maria, de João, e mesmo que não adorem santos, entre aspas, católicos, adoram os carros, adoram o dinheiro, adoram as pessoas, mas não adoram a Deus. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás do dinheiro um Deus, não fará de ninguém o teu Deus. E aqui o livro de Sofonias diz que naquele tempo que Jesus voltaria, do dia do Senhor, estariam pessoas adorando a Baal. O culto a Baal era o culto da fertilidade. Quem sabe um paralelo ao mundo da promiscuidade sexual que tanto impera no nosso mundo. Os sacerdotes dos ídolos. Sofonias 1, verso 6. A Bíblia diz assim: os que deixam de seguir o Senhor e não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. A descrição de um mundo incrédulo, de um mundo ateu. E certa vez eu entrei na internet e tinha uma campanha ateísta na Inglaterra. E tinha uma frase bem grande escrita num ônibus, aqueles ônibus vermelhos bem famosos, né, de Londres, na Inglaterra. E dizia assim: provavelmente Deus não existe, portanto pare de se preocupar e viva a sua vida. Interessante essa frase: provavelmente Deus não existe. Bom, enquanto eles têm dúvida se Deus existe ou não, nós temos certeza que Deus existe. Amém? Amém? Nós não temos essa dúvida. Depois eles dizem assim: então se Deus não existe, provavelmente, pare de se preocupar. Mas espera aí, quem disse que a existência de Deus é motivo de preocupação? A existência de Deus é motivo de louvor, de gratidão, de alegria, de grande prazer na sua presença. Não é um motivo de preocupação. E aí ele diz: então pare de se preocupar e vá curtir a sua vida. Queridos, é um grande prazer viver perto de Deus. É uma grande curtição, é uma grande aventura. Eu saí da minha casa, andei 600 quilômetros, uma viagem, uma aventura, vim até a cidade de Ponta Grossa e tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus para uma igreja linda. Amém? Amém. Será que isso não é um grande prazer? Não estou curtindo a minha vida? Com certeza estou. O mundo que acredita que Deus é uma preocupação, é um mundo que não é fiel a Deus, que não conhece o Deus verdadeiro e que infelizmente está descrito no livro de Sofonias. Aqueles que não perguntam por Deus e muito menos buscam ao Senhor. Agora, o livro de Sofonias tem outras imagens interessantes. Um mundo de violência e engano. Capítulo 1, verso 9. A Bíblia diz que ele castigará aqueles que enchem a casa dos seus patrões de engano e de violência. Nós estamos cansados de violência, queridos. Nós vemos um mundo que respira a atitude da violência. E é interessante. A violência na vida real assusta as pessoas. Você vê no jornal de Ponta Grossa, assassinado 3 jovens de 16 anos em Ponta Grossa. Nós ficamos assustados. Mas daí, nós vamos numa locadora, alugamos um filme e ficamos 2 horas na frente de um filme e a única coisa que assistimos é pessoas matando pessoas. Claro que o cinema não é real, mas será que a nossa mente percebe isso com tanta facilidade? Mesmo que você veja um filme que você saiba que é irreal, de gente sendo torturada, você não se sente mal? Alguns gostam. Violência. Respiram a atmosfera da violência. E infelizmente até mesmo alguns cristãos. E depois se colocam diante de Deus para adorá-lo em santidade. Como é possível? Como seria isso possível? O livro de Sofonias fala de mais coisas. 1 verso 12, ele diz assim, que Deus castigará os homens que estão apegados à borra do vinho, um povo bêbado. É isso que eles são. E será que nós não percebemos isso na nossa sociedade hoje? Quantas propagandas de bebida alcoólica que fazem as pessoas pensarem que a bebida alcoólica está sendo consumida num contexto de grande prazer, de grande beleza, de grande felicidade. Mas é essa a obra do alcoolismo? É realmente o grande prazer e felicidade e beleza a obra do álcool? Quantas famílias destruídas. E quem sabe nós podemos lembrar da nossa família, e nosso pai, nossos tios, nossos avós, nossos primos, nossos irmãos, estão destruindo a vida deles por causa disso. Agora o livro de Sofonias fala mais coisas, 1 verso 18, nem a sua prata, nem o seu ouro, aquele dia poderão livrá-los. Um mundo que confia no dinheiro, se eu tenho dinheiro está tudo bem, estou seguro, vou ter o que comer. Mas e no dia que esse mundo não produzir mais comida, você vai comer o seu dinheiro? E no dia que nesse mundo não tiver mais água, você vai beber o seu dinheiro? O Brasil é o país com maior potencial de água potável doce do mundo. Você tem uma região no Brasil que chama região Nordeste. E na região Nordeste fazem muitas décadas e anos que pessoas passam sede. No país onde tem mais água no mundo. Você acha que a perspectiva é boa para daqui 30 anos? Para daqui 20 anos? Para daqui 50 anos, se Jesus não voltar antes de tudo isso? Você acha que a perspectiva é muito boa? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Mas quantos confiam no dinheiro? E tendo dinheiro está tudo bem. Sofonias 2, verso 8. Ouvi o escárnio de Moab. Um povo escarnecedor, que só fala palavrão, que só fala bobagem, que só fala besteira. Será que não é isso que você vê na Rede Globo, meus queridos? Você ainda vê Rede Globo? Um povo que só fala bobagem. Será que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é bem claro. Que só fala bobagem por quê? Porque só pensa bobagem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, Sofonias 3, verso 3, fala da infidelidade política no nosso mundo. E eu vou ler esse verso porque ele é muito interessante. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Irmãos, quando eu leio esse verso, sinceramente eu, da minha perspectiva, parece que eu leio, Congresso Nacional do Brasil. Vocês imaginem, irmãos, que o Brasil é o maior país de tributo, de carga tributária desse mundo. O dinheiro que nós pagamos em imposto, nós, pobres ou ricos, não importa. E às vezes os pobres pagam mais que os ricos. Daria, irmãos, para a gente ter uma estrada decente, sem precisar pagar esse absurdo de pedágio que a gente paga. Daria para ter uma saúde decente, sem precisar ficar 6 meses numa fila para fazer um simples exame. Daria dinheiro, irmãos. Mas os seus príncipes, os seus juízes, os seus governantes, eles são lobos. E eles não deixam nem o osso para ser roído no dia seguinte. E sabe com o que eles estão gastando o nosso dinheiro? A Bíblia diz que eu não devo nem me referir a essas coisas. Tamanha é a condição do nosso, do povo, da humanidade. E o capítulo 3, verso 4, diz pior. E os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Descrição de um mundo religioso que quer ser chamado de cristão, que quer falar da volta de Jesus, mas que no meio dessa conversa toda coloca a cobiça, o roubo, a ganância. Esses dias eu vi um programa de Silas Malafaia, no ano de 2009. Silas Malafaia é um grande pregador do mundo evangélico, famoso, escreveu muitos livros, produziu muitos DVDs, até mesmo alguns adventistas admiram ele, eu não, mas respeito quem admira e Deus abençoe e salve. Silas Malafaia trouxe um homem chamado Cerulo no seu programa, e esse homem começou a falar o seguinte: queridos, ano de 2009 será o ano da vitória, porque 9 significa plenitude, não sei de onde ele tirou isso, numerologia, na Bíblia que ele não foi, e você, está chegando o momento da bênção na sua vida, e eu vou dizer para você, Deus quer dar uma unção financeira sobre a sua vida, unção financeira, e era bem simples a unção financeira, você vai depositar R$900 na minha conta. Deus vai te dar uma unção financeira. Tem cabimento uma conversa dessa, irmãos? Eu entrei no YouTube, achei esse vídeo e fiz um comentário. E eu comentei o seguinte: irmãos, olha que bênção. O pastor Cerulo, ele só esqueceu de dizer que não precisa ser R$900, pode ser 9 mil, 9 milhões, 90 milhões, 900 milhões, 9 bilhões de reais. Não precisa ser 900, né? É o número 9. Mas menos que R$900 também não deve ser, né? Safadeza, irmãos. Que conversa mole é essa? Os seus profetas são podres, é o que diz a Bíblia. Levianos. Não tem vergonha na cara de ficar num programa de televisão e dizer esse tipo de conversa para um povo que vai trabalhar para depositar R$900 lá. Não vai ficar vagabundeando na televisão, não. Vai trabalhar. Tem cabimento uma coisa dessa? E o pior de tudo, são sacerdotes que profanam o santuário e nem a lei de Deus eles não guardam. Já pensou, irmãos? Agora, vamos mudar um pouquinho o tom da conversa. Essa conversa está muito pesada, está muito triste, está muito chata. No meio desse contexto abominável, podre, horroroso, Deus faz promessas para o seu povo, um povo fiel. Capítulo 3, verso 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. O livro de Daniel, irmãos, diz: e nesse tempo se levantará Miguel. E a Bíblia diz que esse tempo será um tempo de salvação para todo aquele que estiver inscrito no livro da vida. Amém? Amém. Daniel 12, verso 1. Deus vai se levantar e Ele vai julgar, e Ele vai condenar o pecado e Ele vai salvar a sua igreja. 3, verso 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Naquele dia, irmãos, nós seremos glorificados, a Bíblia diz, em um abrir e fechar de olhos. Isso que é corruptível se tornar incorruptível. Isso que ainda está sujeito ao pecado, não mais estará sujeito ao pecado. Isso que é mortal será revestido de imortalidade. E a Bíblia diz, naquele dia, você não vai se envergonhar das tuas obras contra mim. O momento da gente se envergonhar pelos nossos pecados é hoje, irmãos. Porque é uma vergonha. A gente não saber se amar, a gente não saber amar a Deus. Isso é uma vergonha. E nós estamos no momento de jejuar, orar e pedir perdão a Deus. Mas no dia em que Jesus voltar, se nós perseverarmos até o fim, nós não vamos nos envergonhar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? É o que diz a Bíblia. Vamos para frente. 3, verso 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará uma língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Essa é uma imagem parecida com a descrição dos 144 mil. Na sua boca não se achou engano, mentira. Os restantes de Israel, o remanescente fiel, um povo que não mente, um povo que vive com Deus e que está seguro. E quando Jesus voltar, essa segurança será eterna para sempre. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Verso 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração, exulta, ó filha de Jerusalém. A experiência do louvor deve crescer em intensidade entre nós, irmãos. Temos que aprender a cantar, não só cantar afinado, quem sabe alguns têm mais dificuldade com isso, eu principalmente, coitado, sou terrivelmente desafinado, mas independentemente disso, tenho que aprender a cantar com o corpo, com a alma, com o espírito e com o coração. Que prazer, que glória, cantar, irmãos. E esse cantar tem uma razão de ser. Olha o verso 15. Porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti e tu já não verás mal algum. Amém? Amém. Que palavra linda, irmãos. Naquele dia você vai louvar, porque Deus afastou as sentenças que eram contra ti. Nós tínhamos e talvez ainda temos pecados que nos condenem. Eu não vou citar pecados. Você sabe quais são as suas dificuldades. E Deus afastou elas. Porque um dia aquele que é inocente pagou o preço de todos os nossos pecados. Amém? Amém. O inocente. Aquele que nunca mentiu salvou os mentirosos. Aquele que nunca foi infiel salvou os infiéis. É isso que diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz, o Senhor está no meio de ti. Olha só o verso 17. O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aqui existem imagens muito bonitas, irmãos. A Bíblia diz assim, que Deus se deleitará em ti com alegria. Deus terá prazer em estar com você todos os dias da eternidade. Amém? O livro do Apocalipse fala isso. E Deus mesmo estará com eles. E Ele vai ter alegria e prazer de estar conosco. E obviamente que nós também teremos alegria e prazer de estar com Ele. Renovar-te-á no seu amor. Por que que Deus nos renova? Ou seja, Deus nos perdoa, Deus nos transforma, Deus nos ajuda. Porque Ele nos ama. E Ele vai se regozijar em nós com júbilo, com grande alegria. E a Bíblia diz assim, verso 19, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Ser cristão adventista, ser cristão fiel nesse mundo não é fácil. Somos considerados um povo ignorante, um povo legalista, um povo que faz parte de uma seita satânica, um povo indigno. E os nossos familiares muitas vezes nos consideram assim. e a nossa sociedade nos considera assim, e o mundo cristão que adora Silas Malafaia nos considera assim. E a Bíblia diz: naquele tempo, irmãos, eu vou proceder contra todos os que te afligem, e eu vou fazer de vocês um louvor na mesma terra em que vocês sofrem humilhação e vergonha. Que mensagem linda Deus tem para nós. E por fim, o último verso do livro, verso 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém? Naquele tempo Deus nos fará voltar. Jesus voltará para que a gente volte para Ele e viva com Ele pela eternidade. Jesus voltará para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Não é filosofia, não é imaginação, não é teoria. Deus vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Basta que estejamos com a vida em Suas mãos, pedirmos perdão pelos nossos pecados e pedir poder para ser diferente. Peça perdão por não saber amar as pessoas, mas não se contente com isso. Peça a Deus que Ele te ensine a amar as pessoas, mesmo aquelas que não merecem, que nos machucam, porque a Bíblia diz: amai os vossos inimigos. E se vocês decidirem pedir perdão e pedir poder, a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á. Amém? E se vocês desejam fazer essa petição a Deus, nós vamos orar a Deus, que você possa nesse momento, se desejar essa experiência de perdão, poder e preparação para a volta de Jesus, entregando a sua vida a Deus, louvando e orando ao nome do Senhor. Quem deseja estar pronto para a volta de Jesus, que diga amém. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, obrigado pela Tua Palavra, Deus. Tua Palavra é maravilhosa e profunda, Pai. E nós reconhecemos que vivemos nos dias em que breve Jesus voltará. Nós queremos estar prontos, Pai, e para isso te pedimos perdão e transformação diária. Que o Senhor nos batize no Espírito Santo a cada dia. Que o Senhor nos ensine a amar as pessoas e a amar ao Senhor. Que assim, Pai, possamos verdadeiramente guardar o sábado e guardar todos os Teus mandamentos, Pai. Que o Senhor faça uma obra linda na nossa vida e através da nossa vida. E que o Senhor cumpra as Tuas promessas na vida de cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.